Rádio Zélima no ar, programa do lado de cá, e vamos abrir o programa de hoje com Nicole Willis, com This in Love. Parece, eu não estou fazendo nada. E você também. Sua mão batendo um papo assim gostoso com alguém? Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, nem você também. Sua mão batendo um papo assim gostoso com alguém? Vai, vai por mim. Falando de amor é assim. Mãozinha com mãozinha. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo gostoso com alguém? Que fale, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Ai, deixa que digam, que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Se eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Não estou fazendo nada, nem você também. Vamos bater um papo assim gostoso com alguém. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Não estou fazendo nada, nem você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Ai, deixa que diga o que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, nem você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém? Deixa que diga o que pense, que fale. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Não estou fazendo nada, nem você É isso aí, rapaziada, isso aí foi Elza Soares com Deixa Isso Pra Lá. E anteriormente a gente ouviu Titus Turner com Do You Dig It. E é isso aí, a gente vai continuando aqui a programação. E o que virá será Medesk Martin Wood and Scofield com Rotten Toad. Medesk Martin Wood, que o pessoal aí que acompanha aqui a Rádio Zélima já conhece, tanto aqui no programa do Lado de Cá como no Preto no Branco. Já rolou Medesk Martin Wood, que é um trio excepcional, jazz e fusion e groove e tudo mais, e juntou aí com o Scofield, um guitarrista muito bom, se amarra no, nessa fusão também do funk, do jazz, do rock, e ficou um disco muito bom. Então a gente vai curtir, vai ser muito bom. E depois vai rolar Home Life, que é um grupo da casa aqui do programa do Lado de Cá, e vai rolar a música Dosta. Então se liga aí, Rádio Zélima continua aqui, o programa do Lado de Cá. E vamos lá, mais som. We'll be right back. Thank you.

desire. I loved him so hard, he couldn't put out the fire. He knows just how to keep me reeling. It just didn't look like I could get rid of this fear. It wasn't easy, but I tried, yeah, to hold on to what we made, to see if I could make it survive. Oh, he found somebody else treating me like dirt, walked away and left me. Oh, how I hurt, how long. Down, down, down, last time. Ain't going down no more. I broke down, down, down, last time. Isso aí, agora vamos com um maluco, beleza, louco do Frank Zappa com Waka de Waka. Então isso aí, Rádio Zerima, vamos lá!